É o portaria controlado, parte do Grande Guardião Zero. Nordeste, Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu, reporte caso se afaste 20 milhas do Grande. Sobrevoo do Mike Juliette Romeu se dará dentro de 10 milhas. Vai manter sua escuta permanente, Mike Juliette Romeu. Gente, condições visuais, 510, ajuste agora em Salvador 1017. Reporte local de sobrevoo, Mike Juliette Romeu. Confirme, tempo estimado de voo, Mike Flex, meu? Negativo. É apenas o local de sobrevoo. Ah, sim, reportará o local de sobrevoo do pedágio em mais 30 segundos, Mike Juliette, com meu. Gente, necessário reportar então, Mike Juliette, com meu. Alfa Romeo Charlie, Alfa Tango, confirme radial distância do VOR, caso possível. Alfa Tango. Ok, Oscar Papagô. Plano modificado agora aos 2-7. Chame na final, da 1-7. Reportará, gol. M3-26, desça para 2.000 pés, livre LS, reporte estabilizado. 2.000 pés, autorizado e LS, chame a M3-26. Nome 302, copia para Serra Bravo, Serra Golfo, 370. Estamos solicitando computadorização Salvador, São Luís, Serra Bravo, Serra Golfo. Sim, seria o gol 9302, afirmo? Afirmo, Salvador, São Luís, Maranhão. Sim, foi... Sabe informar se foi realizada alguma CHG modificando o destino? Ah, mesmo? Sim, só um instante de coordenação e checagem junto ao centro. Ok, a referência modificação 24, 16, 19. Sim, desbloqueado, só um instante. Então, Whisky Hotel Charlie, passa nível 140, chama centro Recife, em 125, decimal 1, alterno 33, decimal 95, bom voo. 125, 133, 95, obrigado. MM3 2000, seu plano de giro. Tá, plano de giro aqui, retornando agora para o 030, devido à aprovação. Gente, livre de giro, eu chamo MM3 2000. Obrigado. Papapapá, Mike Juliette Romeu, abandonou sobrevoo no pedágio, até comprou a direta, Serra Índio, Eco Índio, Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu, reporte visual para o frequente ali. Reportar a visual, Mike Juliette Romeu. 6326, interceptando o localizador da 10. Gente, é o Xané 6326, complete a aproximação, chamo Torre 118 decimal 95. Torre Salvador 118 decimal 95, Xané 6326. Gol 9302, Roberto. 9302, prossiga. Número do plano é o 123, tá? Salvador, São Luís. Gente, tô checando junto ao centro Recife, aguardando uma resposta do mesmo, só um instante, por gentileza. Tá ok, muito obrigado. Torre Salvador, o 6326, passou a outra marca, baixou, travou o visual com ela 10. Ok, achando a 6326. Livre o pouso, dá 1-0. O vento é 1-7-0 graus, 1-0 nós. E o ajuste no 0-7. Ajuste no 0-7, tá indo pousar o 6326. Reporta quando o visual consegue interromper o Mike Juliette O Lima, Quilo Bravo, boa tarde, prossiga. Controle Salvador, boa tarde, vou 1966, informação, ótima. 966, Sony identificação, vista para 2000 pés, ajuste no 017, foi dono. Dona 2000 pés, 17, 1966. 18, decimal 95. Acione 5176. Correto, na Baeté já possui POB? Gente, para acionamento e táxi, chame a torre em 118 decimal 95, ajuste 1-0-7, bom voo. Olá, na Eco, na, agora na Alfa, na sua escuta. Oceania 63, no 5 abaixo, para início do push. Vale. Oceania 62, meia, Alfa Juliette, remota 1-3. Alfa Juliette, remota 1-3, Oceania 63, 2-6. Salvador, boa tarde, Azul 4065, sempre reclamação papal, autorização para Campinas, se levou 340. Azul 4065, informação papá, confere 1 minuto para copiar. Gente, Azul 4065. Ô, Paulo, Oceania 6305, a gente consegue fazer o pushback coordenando o colega aqui do lado, é possível? Ok, só aguardando o ingresso da aeronave da companhia, assim que a mesma liberar a retaguarda, será autorizada. Ok, já está totalmente pronto. Paulo, Oceania 6321, tem informação papá. Posição 8. Oceania 321, no gate 8, número 2 para cópia, prepare árvore elefa, aguardando. Árvore elefa. Visual com Serra Índia com Índia, vai manter o TGL, informa no pouso final, Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu, vai mais feliz. Librando, Mike Juliette Romeu. Mercúrio Serra Lima na aerostal, número 3 para cópia, aguarde. Solo, Oceania 6315, está ciente do Fokker passando na frente da parte, pode tirar o deck? Ok, agora livre, chame pronto, tá, 6315. O 4065, pronto, cópia. Afirmo, pronto, cópia. Autorizado, Serra Bravo, Kilo Papá, via Perluno 0, Pubab, segue conforme rota do plano, nível 340. Decolagem na pista no 0, curva direita após, Dael, Leda, Motivan. Transponder 5406, controle Salvador 120.8. Passando, ingressando no terminal Ilhéus agora. Está bem encerrado, chame o controle em 120.1. Então, boa viagem. 120.8, azul, 4065. Confirmando a transição, Motiva. Motiva, transição, azul, 4065. Cotejamento correto, azul, 4065. Chame pronto, puxa acionamento, portão 3. Ciente, azul, 4065. Oceania 642 do táxi, nosso POB de 149, alterna Salvador, autonomia 3 horas 20 minutos. Oceania 642, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, direita via táxi e Índia, no ponto de espera torre 1.18.95, ajuste de altímetro no 097. Gente, táxi autorizado, no ponto de espera chama de 295, Oceania 642, obrigado. Agora, no 10º plano, 5º. 9-7-1-1, identifique, chegada Mari, desça ao 050, proeditado. chamo o senhor pra copa, voo 93002. Beleza. Salvador, boa tarde, Oxenel 142, fundo de espera está pronto. Oxenel 142, está autorizado a decolada 10, o vento é 170 graus, 109. Autorizado a decolada 10, Oxenel 6142, obrigado. Pedras, assim confirma a alternativa, por gentileza? Alternativa é o PL1. O chame a 3 no 5, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio 1 e táxi Índia, no ponto de espera Torre 1, 18, 95, PNH 1 no 0, 97. Pátio 1, Índia, ponto de espera da 0, boa tarde. Boa. O chame a 3, 2, 1, copia? 3, 2, 1. Oxenem 321, autorizado Sierra Bravo, Bravo Romeu, via Pêndulo 17, nível 360. Decolagem na pista no 0, curva direita, saída Árvore Elefa. Transponder 5170, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Brasília no 360, Pêndulo 17, decolagem na curva direita, Árvore Elefa. 5170, Transponder 1208, almoço Oxenem 321. Oxenem 321, no cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Câmara. Tono 70 graus, 129. Cristiano, 6143. Autorizado Serra Bravo, Serra Lima, via Pêndulo 20, conforme rota, nível 360. Decolagem na pista 10, curva esquerda, após decolagem na saída Momo, transição Nenim. Transponder 5423, controle Salvador 120, decimal 8. Já autorizado. Salvador 9302, Momo transição, Neninha, a saída, gol 9302, confirme o portão. A linha aí mantém a 10. Pronto, tá. Assim, pronto, cópia. Autorizado Serra Novembro, Juliette Quilo, via rota do plano, nível 160. Decolagem na pista 17, curva direita, saída Coral. Transponder 5402, controle 120, decimal 8. 42, Pupa, ao 350 na saída Pupa. Boa tarde. 350 na Pupa. Se tiver uma proa mais à frente, eu agradeço. Chamo. Esquecite, permanece curva à direita após decolagem, na saída Árvore após DCT conforme rota, que é ferramenta. Que Hotel Serra Lima, confirme meu bem. Change para acionamento, táxi decolar, chame a torre, 18 decimal 95, QNH 10117, Hotel Serra Lima. Oceanair, chame táxi, Kilo Serra Lima. Oceanair, 6315, decolagem autorizada da 10, venta 180 graus, 109. Kilo decolagem 10, Oceanair, 6315. 009, papá confere, 1 minuto para cópia, prepare a saída da El Corão. BB estabilizou. Chame o controle, 208. 208, boa tarde, Mercedes, no céu. Boa. Controle de Salvador, Oceanair 6315, boa tarde. 315, suba ao 360, saída da El. 360 no Dael, Mercedes, no céu. Por 966, uma mira e meia do externo, chame torre, 1895. 895, obrigado. Parado, TAC, 9302, 06 a bordo, 440, Santarém. Alternativa? Santarém, Serra Bravo, Serra Mais. Gente, gol 9302, TAC autorizado até o ponto de espera da pista no 0, direita via Índia, ponto de espera 2, 1895, ajuste no 097. 2000, 97 no 1? IMO 97 no 1, desça para 2017, livre LS, X-Ray, informe estabilizado. Informe estabilizado. Veículo Serra Lima, livre táxi via 17, chame a linha de fronte para a decolagem. Pronto, 9302. Quem mantém o ponto de espera, gol 9302. Okay. 2009, pronto, cópia. Pronto, 2009. Gol 2009, autorizado Serra Bravo, Índia Lima, via rota do plano Golfo 67. Sai conforme rota. Nível 240, decolagem da pista no zero, curva direita, saída da El Coral, transponder 5414, controle Salvador, 120.8. 1209, Léo do Cristiano, a moto de fã, nível 240, 1-0 da escola, curva direita, aliás, na da El Coral, a moto de 5414, 108. Protegimento correto, chame o próximo estacionamento, gol 2009. Gol 9302, alinhar e manter no zero. Alinhar e manter no zero, gol 9302. tarde, voo do 967. 219. 219, voo 967. Boa tarde, voo 1967. Bruno 966, Alfa, chame antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, 966. Tá, Google, voo 967. Bruno 967, Solo Salvador. Qual o sítio da Papá, o 967? Bruno 967, autorizado Serra Bravo, Golf Lima, via Alter 9857 até Moço, nível 360. Decolagem na pista no zero, curva direita, saída da Euleda Irumi. Transponder 5420, controle Salvador 120, décima 8. Batiu 360, autorizado da Euleda, decolador no zero, curva direita, na Euleda 9857, da Euleda Irumi. Transponder 5420, transponder 208, controle 208, no 9. Da Euleda Irumi. Da Euleda Irumi. Cortejamento correto do 1967, chame pronto para o estacionamento no portão 1-0. Estacionamento no 9, o gol 2009. Autorizado, gol 2009, chame tá. Estacionamento 2009. Salva no site, estacionamento azul 64065 no 3. Azul 4065, portão 3, autorizado, chame pronto, tá. Autorizado, site, estacionamento, chamada para o site, azul 4065. Controle, gol 9302. Quem chamou o 3? É o gol 9302. 302, supa o 360, saída Momo. 360, Momo, a possibilidade de voar direto, Momo, está cruzando 2000, com a razão de 5000. Estado, voar direto, Cogbo. Cogbo, obrigado. Controle, boa tarde, Papa Romeu, Quilo Serra Lima, decolado na sua escuta, perfil A. Serra Lima, suba e mantenha 1-60, subida a árvore, sem restrição. Gente, acendendo para 1-60, Quilo Serra Lima. Estabilizado, 397 Nuno. 97 Nuno, 1,5 do externo, chame torre, 1-895. 1895, obrigado. 1-96, autorizado, ingresso via Juliette, observando a liberação do gate 9. Autorizado, ingresso, observando a liberação do gate 9. 0996. Tô aí, Salvador 3, 971. 1971, cheque o trem, livre posicional no zero, ventando aí do zero graus com a nave NASA, altímetro no 0-7. No 0-7, livre pouso, bastante secado. É 314, identifique, chegada Mário. Desceu 050 na proa de Itapê. Aguarde, 6321, aguarde para o chefe. Aguarde, 6321. 2009 para táxi, temos 1-0 a bordo, 0258, e alterna Aracaju. 2009, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 1-0, via pátio 1 e táxi Índia, no ponto de espera torre 1-18-95. Ajuste de altímetro no 0-7, segue Embraer da Azul como número 2. Segue Embraer da Azul como número 2, pátio 1 Índia, no ponto de espera de 2-95. Bom dia, bom trabalho. Gol 2009. cola para o táxi, o azul 4065, 91 a bordo, 4 horas e 50 de autonomia, alterna, Ribeirão Preto. Pesado até o ponto de espera da pista no zero, direita via taxi Índia, no ponto de espera torre, 118, desmano 5, QNH 1097. Autorizado táxi direita ainda, ponto espera da 10, torre 18, decimal 95, ajustado no 017, azul 4095, boa tarde. O gol 9302 vai cruzar o 150 a 20 de toque. Pode chamar o centro, coordena a proa direta de São Luís, ou o senhor pode fazer isso para a gente? Fazer para o senhor, o senhor ainda está muito baixo. 24 a bordo, altímetro 1017, livre taxi, chama para ingresso. Zona 71 no solo, ao 58, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, 9719. Solo, tá 9719, Libra. Não, tá 9719, Alfa Kilo, parte 3, atenta ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, atenta ao sinalizador, 9719. Passo 462, contato radar passando coral. Mantendo 70, vai na proa de mar e reporte para a descida. Proa de mar, chama a descida, passo 462. Torre de Salvador Guarani, pega o 4065, pronto, quando o cara dá uma dada. Cruz 4065, a linha decola da 10, vento no 70 graus com 9 nós. A linha decola da 10, azul 4065. Ingresso Lima, Quilo Bravo, confirme. Pronto, ingresso. Segundo ingresso, repartilhado e pronto no 7. Vai bater o ponto espera o gol 2009. Print, informe, pronto. Cópia. Print, paisista da corrida aeronave à frente, ali mantenha no 0. Após o Embraer, mantenha no 0, gol 2009. Identifique chegada Bonf, desça o... desça para 4 mil pés, 1017 no ajuste. Amigo Salvador, é o gol 1884, informação Papá, coordenação Aracaju. A Golf confirmando, sai na Arbor, na Momo. Só um instante para a próxima, para a Golf. Taxa 621, BOB 82, autonomia 3 horas e 40, alterna com o Bolsonaro 6321, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero, via Pátio Uni Índia, ponto de espera Torre 1, 18, decimal 95, ajuste altímetro no 07. 17, táxi pelo ponto de espera, chama Torre 118, ponto de 25. Afirmo, 1895. Salvador, boa tarde, gol 1884, informação Papá, coordenação Aracaju. Boa tarde, número 2 para cópia, aguarde. Gentileza, poderia confirmar a subida prevista para Caju? Nunca chamo Caju. E agora o centro Recife, em 2685, uma alterna 12545, então boa viagem. 12545, boa trabalho, muito obrigado. 4065. Muito obrigado, bom trabalho. Pagou. Autorizado, Serra Novembro, Quebec Uniforme, via rota do plano, nível 080. Decolagem da pista no 7, curva esquerda. Saída Momo após DCT conforme rota. Transponder 5177, controle 120.8. M314, desça para 2000 pés, 2017, livre LS X-ray, forte estabilizado. 7, 2, 2, 0, 3, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Boa tarde. Quer mais classe de turno? Para manter o nosso sequência. Matei, mais classe de turno, não sei se boa tarde, Alfa Guilherme Aquilo Bravo. Bravo, prossiga. Colada no 7, acionado 5176, na Rabó. Lima Quilo Bravo, suba e mantenha 3000 pés na saída Arbor. Quilo Bravo, sir. Quando possível, radial 280, eu sou nível 105, ok? Nave livre decolar, dano 0, vento 170 graus com nave 9. Sendo na 0,209. Não, é árvore, pode modificar o quando possível. Mantinha, subi mantinha 3000 na Serra Lima, mantenha no 60. Serra Lima, mantenha no 60, direto de o Lima, Quilo Bravo, eu tô radar para evitar tráfego, curva agora sua esquerda, por 240. Controle Gol 2009, decola da El, Coral. 2009, 240 da El. A da El solicita sinal 180. Tem submação 80. 180. Lima Quilo Bravo, copiou o controle? Copiou, senhor. Esquerda 240. Temos tráfego 12 horas, 18 milhas, rumo nordeste, cruzando 4000 para 2000, um Airbus 320 da Vinca. Quilo Bravo. Cabo Serra, Serra, guarde. Vou no 884, cotejamento correto, aguarde por estacionamento. Aguardando o estacionamento na posição 2, 2-1, livre decolar, dano 0, vento 170 graus com 9 nós. Fox 44. Tudo permanente até livrar o CTR, Ford me livrando. Zero zero nove, direto Dial. 07, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, senhor, boa tarde, senhor. Controle Salvador, boa tarde, chinês 6321, decolado, na sua escuta. 321, sub, mantenha 360, saída árvore. 360, saída árvore, quanto possível, autoriza a proa de árvore ou eleva? Saída inicialmente. Confira. Mantenha a saída inicialmente, 6321. Mantenha a saída. Tá 08 fazendo desvio. Para da pista no zero, via pátio 1 e táxi Índia, ponto para torre, 1-1-8-5, ajuste altímetro no 097. Afirmativo, táxi no zero, pátio Índia, 295-1-9-7. Rumo Nordeste, cruzando 5.000 para 4.000, Embraer 190 da Azul. Apagou, fotímetro no 07, livre taxa, para ingresso. Sim, que possível, seu bode fica e acende a nível no 05, na proa 290, Lima Quilo Bravo. Eu, Lima Quilo Bravo, vamos aguardar a separação segura com os tráfegos anteriormente pagos e após o senhor será autorizado, ok? Um momentinho só. Obrigado. Pode acender na presente para uma centena Lima Quilo Bravo. 24 km/h. Tráfego 3 horas ultrapassado, está no momento afastado 15 milhas de Salvador, resumo a navegação na proa de Lima, de Serra Delta, Lima Eco, é de voo modificado agora ao 10, livre a sessão 05, a 1-05. Curva direita, acende a 1-05 na proa de Serra Delta, Lima Eco. 6314, estabilizado, visual com a pista. Relaxeu. 6314, torre, 1-1-8-9-5. 2-9-5, mais. 4462, livre LS, informe estabilizado e reduz para 180 nós. É 2180 nós, estabilizado final do ILS X-Ray, azul 4462. O 4065, chame centro Recife, 1251, alterna 13395. 351 ou 3395, azul 4065. O 2009, vou na proa de Coral. Coral. Silo Serra Lima, chame centro Recife, em 1288, alterno 260. Recife, 1288, 260. Bravo Serra, frequência livre, até a volta. Voo no 884, na escuta? Afirmativo, né? Autorizado por estacionamento, chame táxi. Autorizado por estacionamento, recordado para o táxi, 884. 620, boa tarde, identifique, chegada Mari, desça ao 050. Boa, Mari, para o 050, vamos, 620. Star 08, desça para 2000 pés, 1017, livre LS, sexo em farm estabilizado. 967, ponto de espera no 0, está pronto, vamos para a final. A gente mantém o ponto de espera. Ok, ok. 2010, 2017, livre LS X-Ray. Controle de Golmo 097, atingi 160. 097, identifique, chegada bom, se desça para 4000, 2017. Desce para qual distribuição? 4000 pés. 4000 pés. A sorte para 2017 agora já? Pode descer para 4000 com 2017. A gente tem 2017 agora. 4.000, estabilizado azul 4462. 4462, torre, 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 4462, sinal ILS X-Ray. 62, continua a aproximação, número 2 para pouso. 4462. Condições de decolar de imediato, mantém pro até 3000. Assim eu faço, livre decolar da 1.7, vento no 9, 0 graus com o 9, né? Alfa Tango Serra, se identifique. Identificado 5137. Papa Golf, decolado aos 1-3, controle 120 decimal 8, bom voo. Bom, obrigado. Amã, para a chegada da mãe, reporte para a descida. No fundo de Delta. Redesça ao 060, Alfa Tango Serra. 060 na proa de Amã, Alfa da Serra. 3, 1, 4. Papa Golf, decolou da 1.7, vai manter a proa até 3.000, conforme instrução. Momo mantém a proa até cruzar 3.000 pés, após compra o perfil da subida, o Papa Golf. Ok, manter 3.000... após o perfil da subida Momo. Poderia fazer então a Arbor? Qual seria a pro ideal para o destino, a radial ideal para o destino, Papa Golf? 290. 190? 290. 290, está na produção de 400 informações. E o no 07, livre de desvio. O Papa Golf, não compreendi qual será a radial ideal para o destino? 290. 290, sim. Então pode fazer o perfil da Arbor então, Papa Golf, subindo para 3.000 pés inicialmente. Ok, Arbor subindo para 3.000. No 84, livre táxi, tá ponto de espera da pista na 0, direita via Índia, ponto de espera torre 1, 18, decimal 95, ajuste de altimetro no 0, no 7. 0 no 7, via Índia. Quando espera de 1.8 decimal 95, gol 1.8 decimal. Ativa no 620, mantenha. Mantenha, pera. Bravo. M3-21, chame Recife agora, 1288, alterno 260. 1288, alterno 260, minha 3269, obrigado, pode ser. 0967. Juliette, portão 5. Juliette, para o 5, 0967. Sete, após desvio, voa na proa de Duna, número 1. Voa agora a Duna, então, 0967, graças. Direto para 2.000 pés, 1.017, livre LS, informe estabilizado. A 2.000 pés, LS livre, chamar estabilizado, 0.97. Tá, 0.8, ciente, chame torre agora em 1.1.8.9.5. Torre, tudo com 1.1.5. Firmando o Oceano M327 para ele, a última cópia. Chame escolha para cópia, chama remota 1.3, ele é o 2.2.0. Um minuto para a cópia 6327, confirmou o nível solicitado? Solicitamos o 2.2.0, mas é no plano está 2.2.0. Se tiver um 1.6.0 disponível, é o final para o 6327. Ok, ciente, 1.6.0, um minuto para a cópia, prepare a saída coral. Muito obrigado, não se escuta, 6327. Agora 4 milhas e meia para coral, serviço está encerrado, chame Léus no 201. Victor Salvador, muito boa tarde, está 08, a estabilidade nacional do IMS, visual da pista está baixo e travado. Boa tarde, SAR 08, vento no 70 graus, como 0 NAS, altímetro no 0 no 7, aguarde pista livre. Aguardando SAR 08. Aí eu forever. 0, vento no 70 graus, com 9 NAS. Colo 967, decolado 118, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, boa. 2, Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, 463. Oxalé 63, 27, copia. 467, prosseguir. Autorizado, Serra Bravo, Índia, Lima, via rota do plano, nível 1 no 60. Decolagem da pista no 0, curva à direita, saída coral. Transponder 0275, controle Salvador 120, decimal 8. Paciente, copiado, Ivelos 1160, saída coral. Decola pela pista 10, ponto curva pela direita. 0275 no transponder e controle 1208. Oxalé 6327, remota 13. Oxalé 6327, cotejamento correto, chame pronto para estacionamento. Agora, 6327. Após o P3 na curta final, ali mantenha no zero. Após a passagem, ali mantenha no zero, vou 2 espaços. Tá, apagou, mantenha 3 mil pés ainda, ok? Vou fazer, 3 mil. Charger 08, solo azul 9, livre à direita, ataque na frequência via alfa e delta, chame na delta para cruzamento. Número 620, reduza para 209, número 2 na aproximação. 220 mais, o 620. Decolado no zero, vento 170 graus, com 8 nós. Autorizado decolagem, pista no zero, gol 284. 1097, para sequência, correção, para o localizador, esquerda 160, informe estabilizado. Esquerda 160, chamando estabilizado, gol 097. Quatro, decolado 121, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, bom dia. Controle com 1884, decolou na sua escuta. 884, suba o 230, saída PUCA. 230 na PUCA, 1884. Desça para 2017, livre LS X-Ray. Para 2017, livre X-Ray, gol 62. Fábrica Papa Golf, autorizado direto de destino, sub mantém o 080 Papa Golf. Golf direto de destino, salve para o 080. 097 estabilizou, visual com a pista? Positivo, visual com a pista, senhor. Torre 1-1-8-9-5, boa tarde. Boa. Está baixado, travado. 1097, livre pouso não no 0, vento no 7, 0 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 7. Livre pouso, gol 09. Papa Golf, informa o tráfego, aproximação de moda, 12 milhas, rumo sudeste. Está cruzando 4500 para 2000, um Charlie para 102. Papa TCR, informa o tráfego, 1 hora, 11 milhas, rumo noroeste. Cruzando 4000 em subida, um Charlie para 102. Alfa TCR. Controle Salvador, Guardião 01. 01 no prefeito. É, o 01 no... pretende aprender para 2000, pelo tipo de operação, nós vamos usar uma super câmera aqui, um flip, e a nossa operação ideal seria 2000 pés no corredor forte. É, autorizado pelo controle? Autorizado pelo controle, 2000, quantos usuários, informe caso receba modificar de altitude novamente. Confirma? Está autorizado, Guardião 01, informe caso necessite modificar de altitude novamente. Ah, prima que eu chego bem agora. É, autorizado, como está o estúdio, informado para outro. Grato, Guardião 01. Passou para o Golfo, testemunho de pouso. Testemunho de pouso 1920. Grato. Controle do gol 1884. Siga. Você vai direto a Aracaju, da presente? Está livre o cruzamento, está aqui na frequência até o pátio militar, frequência livre a estacionar. Solo 125, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, boa. Via Taxway Alpha, Taxway Juliet, portão 4. Alpha, Juliet pro 4, gol 1097. Solicitação da FAT, cruzou a pista, agora é um elétrico? É um elétrico modificado.